você quer bem, pense. Por onde vai andar, só pense. Ou vai ficar vendo o tempo passar dentro do nada. Vá logo e pense. Yeah. Veja quanto você já ficou pra trás. Tá esperando, fica tarde demais. Percebeu que no muro não